feito. E por esta condição foi condenado. Desta maneira minhas trevas dissipou. Era eu que ia ser executado, mas este homem que a todos bem conduz se apresentou como meu advogado. Morreu por mim e este homem é Jesus. Sozinho caminhou clamava: se for possível, faz este cálice passar. Do contrário, faça a tua vontade, pois para isto me enviaste, ó Senhor. E no momento ele recebeu coragem e logo após aos soldados se entregou. Sozinho caminhou em frente à multidão, liberdade proclamou, dissipando a escuridão. Sozinho caminhou, levando a pesada cruz. Sozinho caminhou. Deus se aproximar, mas Jesus, o Cordeiro Imaculado, quebrou este muro de separação. E lá no templo o grande véu foi rasgado, nos libertando da cruel condenação. Caminhou em frente à multidão, liberdade proclamou.